A sua rádio onde você estiver. De volta ao Front em 104.5 e transamericafoz.com.br. Muito obrigado a você que está na nossa sintonia nesta manhã de sábado, dia 6 de agosto de 2016. E vamos falar aqui a respeito das definições, né, que interessam aí quanto à questão política aqui em Foz do Iguaçu, porque vencia ontem meia-noite o prazo para que os partidos definissem em convenção quais seriam seus candidatos a prefeito, candidatos a vereador, também alianças aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E o quadro ficou da seguinte maneira, que conforme informações aí divulgadas pelo jornal A Gazeta do Iguaçu e também por nossa parceira Rádio Cultura em seu site na internet. Serão 4 candidatos a prefeito aqui na cidade de Foz. O primeiro a definir foi o candidato Túlio Bandeira do PROS, que conseguiu aí, segundo a informação da Gazeta do Iguaçu, o apoio dos partidos PMB, PTC, PSL, Solidariedade, PSB, PMN, PSC, PV e PT. Ainda não foi publicada, né, a definição sobre quem seria o vice de Túlio Bandeira, mas um dos assuntos aí, uma das indicações, era o do vereador do Solidariedade, Paulo César Coquinho. Foi definido também o candidato Paulo McDonald Guise, do PDT, ex-prefeito Paulo, tentando um novo mandato. A informação de que seu vice deve ser Camilo Rorato, do PSDB, e além de PDT e PSDB, fazem parte da chapa os partidos PTN, PPS, PEN e PR. Também o empresário Felipe Mansur, da Rede, confirmou a sua participação neste pleito como candidato a prefeito, em aliança com outros 3 partidos, PPL, PSDC e PMDB. Também aqui foi definido que o dentista, essa informação sobre o vice ainda não está confirmada aqui, temos 2 informações divergentes sobre quem será o vice, mas o fato é que o PMDB indica aí o vice na chapa de Felipe Mansur. Permaneciam sem definição alguns partidos, né, entre eles partidos de esquerda, como o PSTU, o PCB, o PCO e o PSOL. Quem definiu também como candidato foi Chico Brasileiro, do PSD, tendo o vereador Gessane da Silva como seu possível vice. A aliança ficou da seguinte forma: PSD, Democratas, PRB, PCdoB, PRTB, PRP, PHS e PP. As informações aí sobre a campanha eleitoral aqui em Foz do Iguaçu. Portanto, 4 candidatos confirmados na disputa pela prefeitura: Túlio Bandeira, do PROS, Paulo McDonald, do PDT, Felipe Mansur, da Rede, e Chico Brasileiro, do PSD. Esses são os nomes confirmados. Lembrando que agora, né, tem até o dia 15 ainda para que sejam oficializadas as candidaturas junto à Justiça Eleitoral, para que tudo esteja, né, nos conformes aí, para que a partir do dia 16 comece então o período de campanha, visando aí a divulgação das propostas e a captação dos votos dos iguaçuenses para a eleição que acontece no primeiro domingo de outubro. Agora, 11:11, vamos de entrevista aqui na Transamérica Foz. É hora de bater aquele papo. É hora de entrevista aqui no Front. E eu recebo aqui no estúdio, neste momento, Fábio Silva, ele que é coordenador de um evento que vai acontecer na cidade de Foz do Iguaçu na próxima semana, na terça e na quarta, para falar a respeito de uma questão delicada, mobilidade urbana aqui no nosso município. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Transamérica. Satisfação recebê-lo aqui. Este evento é o primeiro Fórum de Mobilidade de Foz do Iguaçu, Mob Foz 2016. Tem como pauta justamente discutir aí a questão da locomoção aqui no nosso município? É, exatamente. É, e também, graças a uma nova iniciativa interessante, que é o Desafio Intermodal, avaliar essas condições, né? Que é uma forma da gente identificar o que acontece na hora do rush com os diversos modais de cidade. Chama-se Desafio Intermodal. Então vamos explicar aqui para quem está nos acompanhando neste momento. Haverá o primeiro fórum, Mob Foz 2016, será na Fundação Cultural, né, na terça e na quarta, com atividades como palestras, também discussões. E na terça-feira também um desafio com diferentes tipos de modais, né, diferentes tipos de transporte, para ver quem chega primeiro em determinado lugar? É, exatamente. O desafio intermodal, ele é uma forma da gente avaliar o desempenho de cada opção que tem de transporte na cidade. Então isso vai ser feito deslocando de um ponto ao outro, né, da cidade, com um ponto intermediário, que a gente vai, que vai ser avaliado, por exemplo, a necessidade de uma pessoa de qualquer dos modais ter que desviar do seu trajeto e pegar novamente, retomá-lo novamente, né? E a eficiência desse modal. Então a gente vai avaliar o custo disso, o impacto ambiental disso, né? Tanto na questão ambiental quanto na questão social, quanto isso representa. Então a gente pretende incluir, avaliar o modal pedestre, né? O pedestre correndo, o ciclista, o usuário do transporte coletivo, o motorista, né, individual do carro, a motocicleta e também o portador de necessidade especial. Então serão essas as avaliações que faremos e discutiremos o seguinte. E até interessante, eu deixo um registro aqui, porque às vezes, quando a gente está, por exemplo, em perfeitas condições, parece que Foz do Iguaçu não é uma cidade tão complicada para se deslocar. Mas, por exemplo, alguém que usa uma cadeira de rodas, né? E eu tive uma experiência nesta semana empurrando um carrinho de bebê. A dificuldade que se tem nas calçadas aqui de Foz do Iguaçu, tanto quanto a condições das calçadas, como também a questão dos veículos que o pessoal estaciona em cima das calçadas, é uma coisa de outro mundo, né? É. O que eu acho, assim, bem interessante no fórum é que nós, lógico, a gente representa a associação ciclística, mas uma das funções do próprio Rotary, né, como entidade, até o próprio símbolo do Rotary é uma engrenagem, né, uma roda denteada, é fazer com que as engrenagens funcionem. E a gente percebe que não é só a questão do portador de necessidade especial, não é só a questão do transporte coletivo, são todos os modais que estão e precisam de alguns ajustes, né? Longe de criticar o trabalho feito, mas com muita vontade de incentivar as boas ações, né, o fórum tem esse viés. A gente identificar o que nós temos de bom, onde nós podemos crescer, quais são as nossas necessidades, como eu falei, independente de criticar o trabalho feito, mas é incentivar esse trabalho feito, porque a gente sabe que os órgãos envolvidos, tanto o Codefós, Foz Trans, né, ou a própria Itaipu, pelos órgãos que ela tem a gestão, né, são entidades que procuram fazer um trabalho de destaque na questão da mobilidade. Porém, às vezes, a gente não está conseguindo fazer com que essas situações aconteçam sincronizadas. E o objetivo do fórum é justamente esse, é periodicamente avaliar a situação, né, incentivar essas ações, buscar mais parceiros, né, para que o reflexo seja na população, né, direto ou indiretamente, através do próprio uso, através do incentivo ao turismo. Então essa é boa parte do fórum, esse que é o interesse do fórum, trazer as ações que existem e fazer com que elas cresçam, né, que elas se desenvolvam e acompanhar essas situações, quais são os reflexos, o que foi feito, o que pode ser melhorado. Vamos até colocar aqui, porque você citou aí a Associação Ciclística, né? Associação Ciclística Catanatas do Iguaçu, e também o Rotary, que é o Rotary Clube Foz do Iguaçu Arpia. Isso. São essas duas instituições que estão promovendo este evento, que é um evento gratuito, né? Justamente, com apoio também de alguns parceiros, tanto do setor público como do setor privado? Sim, nós temos como parceiros, além o Fórum de Mobilidade é uma necessidade, a mobilidade urbana é uma necessidade da cidade, isso é ponto possível. Não tem como ser diferente também. Exatamente. Porque Foz do Iguaçu é uma cidade que cresceu, mas a estrutura não acompanhou. Exato, né? E a gente percebe que o usuário do transporte coletivo tem algumas dificuldades. Uma coisa que a gente percebe, não é que a pessoa, que o transporte coletivo seja ruim ou bom, não vem ao caso, esse não é o foco, né? Mas a gente percebe que muitas vezes a pessoa não consegue usar o transporte coletivo porque a demanda, ou seja, o que é disponível, o que está disponível, não atende às suas demandas. Então, a ideia é justamente essa, a gente trabalhar com isso. Os parceiros que nós temos junto do evento tem o Instituto ITDP, né, que é uma entidade que já surgiu em 85, que é uma ONG também focada na questão da mobilidade, que é o Instituto de Políticas e Transporte e Desenvolvimento. Tem a União de Ciclistas do Brasil também, né, que está promovendo uma campanha chamada Bicicleta nas Eleições, que também tem toda uma estrutura voltada para a gente montar e manter viva a questão do uso da bicicleta na cidade. Foz do Iguaçu tem uma boa, uma excelente tradição com o uso da bicicleta, né? E fora o Foz Trans, que também acho que o Foz Trans e o Codefós, que também o PTI, são entidades que estão nos apoiando de uma forma ou de outra nesse evento, que também vão trazer à tona algumas discussões, alguns trabalhos que estão sendo executados. tem aqui também Fundação Cultural, né, que está cedendo espaço. O evento será, as discussões do MobFoz 2016 serão na Fundação Cultural. Também alguns parceiros privados, pode falar inclusive o nome deles, é o que eu incentivo aqui, porque a gente sabe que o momento econômico é difícil, mas várias empresas sempre se dispõem a auxiliar eventos como esse sem fins lucrativos. Acho que isso é algo que temos que até que valorizar, né? Ah, sim. Também tem a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que também está apoiando. E, bom, primeiramente a Frontur, né, que é uma que é a empresa que viabilizou toda a logística de transporte dos palestrantes e também se tornou nosso parceiro oficial como agência oficial do evento, né, o Recanto Cataratas Termas Resort Convention, que vai acolher os palestrantes, né, o Mabu Interlude, um Iguaçu também convention, que tá nos apoiando também na questão da divulgação, e o Empório da Vila, né, que vai estar presente também na questão do Coffee Break, que vai nos apoiar nesse item aí. Vamos falar de programação. O evento ele começa na terça-feira, a partir das 8h30 da manhã. Quais serão as palestras, quais serão as atividades previstas na terça, primeiro dia? A terça-feira vai ser bem interessante, porque assim, o Codefoz fez uma apresentação dos trabalhos que a gente até fez uma troca na questão da programação, porque o Codefoz tem um trabalho muito legal feito na cidade com relação à mobilidade, uso e ocupação do solo. Então, a gente cedeu para que eles fizessem a abertura e eles aceitaram, assim, de muito bom grado. Então, depois nós teremos o Fostrans, né, que vai falar sobre a mobilidade em Foz do Iguaçu, uma nova perspectiva para a cidade. As soluções de mobilidade para a cidade, para cidades inteligentes, que é uma entidade incubada no próprio PTI. Depois a gente vai ter um projeto de cooperação técnica internacional, que é um trabalho acadêmico, né, que foi feito pelos alunos do colégio do DC Anglo. Também nós fizemos o Ricardo Correia, que é o da consultoria TC Urbis, que ele é arquiteto, ele trabalhou com plano de mobilidade em algumas cidades, como Belo Horizonte, algumas cidades fora do país. É uma pessoa que tem uma visão muito interessante sobre o plano de mobilidade, vai contribuir bastante para o fórum. Depois o Instituto de Políticas de Transportes e Desenvolvimento, TDP, vai falar Clarice Link, que vai trabalhar sobre mobilidade sustentável, vai falar sobre as possibilidades que se tem. A Sociedade Civil e a Mobilidade Ciclística, que vai ser do André Geraldo Soares, que é da União Ciclista do Brasil. Depois nós teremos o José Carlos de Assunção Beloto, que ele é o presidente da Federação Paranaense de Ciclismo e também ele é o responsável pelo projeto Ciclovida da Universidade Federal do Paraná, que ele vai falar sobre construindo a cultura da bicicleta. E a partir das 17h30 nós vamos ingressar no primeiro desafio intermodal de Foz do Iguaçu, né, que nós pretendemos que saia do próprio da Fundação Cultural com chegada no Gramadão, né? Aí eu não sei se o Guilherme sabe qual que seria o ponto de checagem desse momento aí. Ouvi dizer que está em discussão que um dos pontos, né, o ponto de checagem seja na Transamérica. Ouvi dizer, não vou confirmar, mas ouvi dizer. Agora, Fábio, é que eu vejo aqui que o pulo do gato do evento é que no segundo dia, né, serão feitos aí grupos de trabalho, discussões, para que seja elaborada uma carta compromisso que deve ser entregue aos quatro candidatos confirmados até agora, né? Sim. Quatro candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu para que apliquem essas propostas durante o seu governo? Sim, esse que é o objetivo do fórum. Além de trazer essas discussões, trazer os palestrantes, verificar o que já temos na cidade, né? É justamente essa, formar um documento para que não caia no esquecimento. Que não adianta, é muito fácil nós criticarmos os criticar é fácil, construir é construir difícil, é que é difícil, né? Criticar todas as ações que foram feitas, né? É difícil, e contribuir é a parte mais difícil. Então nossa intenção não é criticar, mas sim trazer à tona soluções possíveis e exequíveis. Então a gente vai apresentar essas soluções para os candidatos, não só candidatos a prefeito, mas candidatos a vereadores, né? Porque independente do partido político, nós temos que construir uma política saudável, né? não com nenhum viés partidário, mas com viés voltado para a população. Isso é fundamental, a gente precisa rever essa questão partidária acima de tudo, porque hoje em dia não existem mais ideologias, existe interesse próprio. E o nosso interesse hoje em dia é justamente a questão da população. Então, nós teremos políticos nesse evento. Um dos políticos está confirmado, só não confirmou a data ainda, é o deputado Schiavinato, né, Schiavinato. Que foi responsável pela legislação. Exatamente. A Daniela Miranda vai trazer o debate sobre o Ciclo Paraná, que é uma legislação que busca fomentar o uso da bicicleta através de renúncia fiscal e outros procedimentos políticos. Então o Schiavinato vai estar presente para ouvir as nossas propostas e para a gente também ouvir o que mais está sendo feito no Paraná com relação à mobilidade. Quem quiser saber mais sobre o evento, também fazer as inscrições, que são gratuitas, né? Qual que é o e-mail para contato? Como é que faz essas inscrições? As inscrições são feitas pelo e-mail rotary, com Y, arpia, com H, @gmail.com, informando o nome e o número do documento, né, para emissão de certificados. E também, quem não tiver acesso ou não puder fazer, pode se inscrever na hora do evento lá, que vai ter gente para receber as inscrições. E uma coisa que eu acho bastante interessante, né, que quem tiver o interesse de conhecer um pouco mais sobre mobilidade, conhecer os participantes, após o desafio intermodal que vai terminar no Gramadão, e tiver um grupo de pedal que quiser somar, vai ser muito legal se estiver por lá no desafio intermodal. Por quê? Porque os palestrantes estarão lá, né, e esses palestrantes e os participantes estarão no Gramadão com o objetivo de ouvir as demandas dos ciclistas, tanto não só dos ciclistas, mas dos usuários em geral, né, e para somar na questão da formação desse documento. Então, o fórum acontece no dentro do auditório e fora também, com ações como o desafio intermodal e também com uma pedalada depois do desafio, onde as pessoas terão a oportunidade de conhecer a cidade, de pedalar um pouquinho, de trocar uma ideia. Vai ser bem, bem interessante essa interação. Fica o convite, portanto. Primeiro, o Fórum de Mobilidade de Foz do Iguaçu, Mob Foz 2016, também o Desafio Intermodal na terça-feira, né? O evento começa na terça às 8:30 da manhã, segue até quarta-feira no auditório da Fundação Cultural, inscrições gratuitas. Conversei aqui na Transamérica Foz com o Fábio Silva, organizador deste evento. Muito obrigado pela participação aqui e boa sorte no evento, Fábio. Ah, eu agradeço o apoio da Transamérica e espero que se confirme esse boato aí que tá surgindo aí, que seja o nosso ponto de checagem por aqui, e até vai ser um ponto facilitado, né, porque o estacionamento aqui é bem fácil, né, se precisar estacionar de carro ou de moto, vai ser bem tranquilo. Então, vai ser bem interessante se der para ser aqui, e agradeço mais uma vez a Transamérica, quem está nos ouvindo, e convido a todos a participar desse evento, que é de fundamental importância para a nossa qualidade de vida na cidade. E essa entrevista estará disponível daqui a pouquinho no nosso site transamericafoz.com.br. Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centerate. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steering clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world. Lester Bangs, birthday party, cheesecake, jelly bean, vermouth, symbiotic, patriotic, slam, button, nap, right? It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Curtida da semana. E o nosso quadro Curtida da Semana aqui no Front Transamérica, que destaca iniciativas positivas feitas por moradores de Foz do Iguaçu e região nas redes sociais, volta a destacar um evento convocado através da rede social Facebook. Trata-se do evento Hora do Mamaço Foz 2016, em comemoração à Semana Mundial do Aleitamento Materno, no próximo sábado, dia 13, às 4 da tarde, no Gramadão da Vila A. O objetivo do encontro, promovido pelo Grupo Nascer, é chamar a atenção para os benefícios do aleitamento, isso tanto para a mãe como também para a criança, e questionar o fato de que em vários ambientes o ato de amamentar é visto como algo obsceno, com a mãe sendo proibida e obrigada, por exemplo, a levar a criança até um banheiro para ser amamentada, né? Você iria até um banheiro para fazer sua refeição? Pois é. Não, né? Repetindo então, Hora do Mamaço, Foz do Iguaçu, no próximo sábado, dia 13, às 4 da tarde, no Gramadão da Vila A, com participação, inclusive, de profissionais do Banco de Leite Humano do Hospital Ministro Costa Cavalcante. O link para saber mais sobre o evento está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E vamos agora a mais um breve intervalo aqui na programação do Front Transamérica, na volta. E aqui nós temos, olha, tem a agenda esportiva com a participação do Sidney Busanello, também o momento mais desagradável da jornada, né? Ainda mais em tempo de Olimpíadas, que nos remete aí à lembrança da Copa do Mundo, o quadro do 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols na Alemanha no lombo do cidadão brasileiro. É, um instantinho só, não pense nem em trocar de rádio. Front Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Front, aqui na Transamérica.